Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Opa, é nóis! Estamos juntos! Tá começando essa loucura chamada programa Yo-Yo, que há 11 anos vem trazendo aqui audiência ou não pra essa emissora. É o programa Yo-Yo na Super Jovem! Sejam bem-vindos a galera que tá no trabalho, em casa, no carro, curtindo. É o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Bom final de semana, sextou finalmente, hoje dia 30 de agosto de 2019. Enfim, tá começando o Yo-Yo até as 4 horas da tarde ou até as 10 horas da noite, pra quem ouve a reprise desta bagaça. Comigo, Beto Garcia, junto também na bancada está ele, Jorge Adriano Macedo. Boa tarde, Jorgeão. Boa tarde, Beto. Você me deu um susto. Achei que tu voou até as 10 horas da noite. Falei, meu Deus, não tem que trabalhar tudo isso hoje. No domingo. Aí, depois você complementou, né? Sim, mas sim. A princípio eu me assustei. Já pensou? Uma boa sexta-feira, já começamos muito bem, curtindo uma hora de Raulzito. Raulzito. De Opira. Bom demais. Anos, começa a sexta dele às 11 horas. 30 anos sem Raul Seixas. 30 anos. É coitadinho. Pena, né? Dia 21 de agosto de 1989. Do isso. Pó viemos, isso. Ao pó retornaremos. É. Aquele do literalmente. Pó, só do pó nós vem, do pó nós vai, né? É. Mas pra vocês, uma excelente tarde. Daqui a pouquinho tem um prêmio muito legal. Teremos prêmios. Muito bom dos produtos Lara. Aí você vai saber daqui a pouquinho. Oxi. Um prêmio super especial pra você que curte o Não Yo-Yo. É guarda-roupa, não é nada do Lar. É da marca Lar, tá? É. Daqui a pouquinho você vai saber. É. Tá? Isso. Quem tá com a gente também nesse barco é ele, o barco furado. É. O Júnior Aguiar. Aí afundando aos poucos, né? Uma hora vira o Titanic da vida. Vai lá pro fundo do lanqueador igual o Camaro. É, falando em barco furado há 11 anos atrás e tamo aí, né? Pois firmes é. E fortes. Pois meu Deus, quem diria, né? Esse é o Yo-Yo. Quem diria? E bem fortes, né? Olha aqui. Eu diria que esse é o imortal, né, Jorge? É o imortal. É. Então tamo junto, imortal. Em uma ótima tarde. Hoje vocês, não terá intervalo no programa. Não tô entendendo nada. Eu não entendi o que ele falou. Não entendi porra nenhuma. É bom que no grupo o cara some, né? Se manda as vezes e tal. Eu tenho mal que fazer, não ficar no Facebook, no WhatsApp. Tá bom. Sei. Quarta-feira, 10 da noite. É. Kleber Aguiar. Boa tarde pra todo mundo, Beto Garcia, o Jorgeão, o Júnior, o Guerreiro, você que tá em casa, mais uma sexta ligado com a gente, ou tá trabalhando, enfim, tamo nós aqui, junto e misturado pra animar um pouquinho a tarde do pessoal. Isso. Completando a trupe, o Guerreiro. Salve, salve, rapaziada. Ótima tarde de sexta-feira. Estamos aí começando mais um final de semana pra estampar aquela gelada. Isso. Aí é bom, hein? Bom demais. Fazer o historinho. Como é que é o historinho, quem sabe? Chulepe. É o bom. Eu gosto desse historinho aqui, ó. Batendo palma. Aí é antes da gelada. Batendo palmas. Batendo palmas. Quando o bodegueiro não tá atendendo. Chega lá, você gira. Chama o bodegueiro. Tem uma coquinha gelada? Chama o bodegueiro desse jeito? Chama o bodegueiro. Chama assim. E ele joga um beijo ainda pro bodegueiro. Joga um beijo. Beijo na bunda ainda. Nossa. Vamos começar falando da Beltrão Net Telecom, rapaz. É o Merchan. É a vez. Sabe por quê? Porque eu quero falar o seguinte. Da Beltrão Net Telecom, planos especiais, a internet fibra ótica de excelente qualidade. É que o Beltrão Net, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500 e entre já no mundo dos conectados com a melhor internet de Beltrão e da região. Venha já para Beltrão Net, planos de 5 a 100 megas para você, você não vai se arrepender. Vou repetir, 0800-649-5000, 3520-1500. Tá precisando de internet boa? Corre lá, Beltrão Net Telecom. Beltrão Net. Isso aí. Telecom, patrocinadora do Yo-Yo. Tá aí a dica. Tá aí a dica, né? Temos o pensamento da secretina. Oh, meu Deus. Tem hoje? Tem. Oh. Vamos a ele. Jorge. O pensamento da secretina. Vai me olhar de cara feia e, infelizmente, não vou poder retribuir. A minha é linda. Meu Deus, que pensamento é esse? No começo da sua vida, no começo das suas coisas legais, tudo são flores. No final também. Mas no final, detalhe, de plástico. De plástico, né? E na coroa, tá? No final. Agora quero ver o que vocês vão dizer aí. Se fosse pra escrever na lápide de vocês, o que vocês queriam? Como? Não, não, é, não é piada aqui, não. É aqui mesmo, na minha cabeça. O que você acha que vocês escreveriam na tua lápide? Na minha lápide? Paz, tu me pegou de surpresa. Mas deixa, assim tem que ser, né? Deixa pro próximo bloco, pessoal. Vida louca. Vida louca. É. Foi fazer aqui um merchan no céu. É. Qual, aqui, o Guerreiro? Não, o do Jorgão podia, foi fazer um merchan no céu. Foi fazer um merchan no céu. Ei, tô indo vender pra São Pedro. me perguntaram qual que era o pior erro de... Mas... Isso, não é, ah, vai arrebentar aqui o... Me perguntaram qual era o erro de português que eu mais odiava, que mais me incomodava, né? Eu falei, é a chegada deles em 1500. Boa. Né? Na minha lápide, eu acho que vai estar escrito assim, aqui jaz uma pessoa de peso. Né? Aqui, é. Até onde que um tempinho, daqui a pouco perde. Né? Nas suas duas lápides, né? Nas duas. Nossa. Eu vou escrever pesado. Assim, fui... Pelo bem de vocês, espero que não volte. Ó, que nem aquele que mandou enterrar a sogra de bruços, né? Que vai que ela acorda e começa a cavar pra baixo, mas... Bem bolado, né, cara? Olha, uma reflexão. Vida adulta... Um espelho. É uma mistura de álcool, crushes mal-sucedidos, prazos e pra festa se arrepender, boletos e renite. Bom, verdade. E complementando, ser adulto é muito chato, tudo que a gente compra tem que pagar. Não, o pior. Não, sabe qual que é o pior erro do pobre? É. Tipo, nós aqui, né? Falando todo nosso, mundo. Nosso erro. Trocar nosso cinquentão. Erro. Trocar nossa, cinquentão. Nossa, mano, viu? Ele desaparece, cara. Cara, é igual o Quirera pra Lambari, some. O cenzão nem chega na mão. Não, o cenzão não chega. Mas olha, quem tem cinquentão, eu já nem tô mais considerando pobre. Pelo amor de Deus. Não, nessa época que cinquentão. Tem o galo na mão. Não, né? Tu tá ali com o galo guardadinho. Aí, se eu trocar assim, tô fudido. Tomar um café, cinco pila, né? Daí... É que nem minha namorada falou assim, mano, vamos tomar um café, vamos lá visitar tal lugar. Eu falei, olha, eu acho que é melhor não, porque lá se tu perguntar a hora, lá é cinco pila. Melhor deixar quieto. Moço, eu vi que você tá respirando demais. Mais um pouquinho, favor. Cada respirada, mais R$5 acrescentado na sua comanda. Nossa, meu Deus do céu. Imagina o Jorgão lá então, né? Ó, um homem vai limpar a cabine do avião e encontra um livro com o título Como Pilotar um Avião, volume 1. Ele, curioso, abre a página 1 e vê escrito: para ligar um avião, pressione o botão vermelho. Não conseguindo conter a curiosidade, ele aperta o botão vermelho e o avião começa a fazer o barulho do motor. Na página 2, ele lê: para movimentar o avião, pressione o botão azul. A curiosidade é enorme, ele aperta o botão azul e o avião começa a voar. Opa! O homem fica muito animado por conseguir fazer tão facilmente o avião voar. Após alguns minutos de voo, ele começa a passar páginas e desmaia ao encontrar escrito na última página: para aprender a aterrizar o avião, compre o nosso volume 2 das melhores livrarias. E morreu. Eu tinha um pensamentozinho, mas já diga, que é bom. Mas eu vou falar aí pra gente. Claro. O lado bom de morar sozinho, que você demora no banheiro e não vai, ninguém vai encher o saco e dizer: morreu aí dentro. O lado ruim de morar sozinho é se você tiver morrido mesmo. Se você morreu. Uma piada pra vegetarianos ou pra... Veganos. Pra veganos. Veganos. Fica a mulher conversando com o cara: ah, eu amo animais. Daí o cara: sério, eu trabalho com animais. Ela: você é veterinário? Ele falou: não, sou sogueiro. Vou te dar um pedaço de presente do boi, chamado picanha. De nada, Kleber. Era tua piada? Mandei ontem no grupo. É, eu ia falar. Foi. Eu também ia falar essa. Sério? Foi, eu não. No meu álbum de fotos aqui. Detalhe, você riu ainda. Ó, oh, só queimei o piado mesmo. Uma charadinha. Uma charadinha pra vocês. Vamos ver. Charadinha. Se estão espertos. Ai, charada. Charada. O negro é charada. Qual, não pode falar negro, né? Qual personagem da Bíblia era viciado em exercício físico? Judas. Judas? Não. Não? Não. Repete aí que... Qual personagem da Bíblia Sagrada era viciado em exercício físico? Judas. Judas. Não é Judas. Judas. E agora, Judas? Ele malhava, né? Malhação do Judas. Não é malhação do Judas? Não. É bem óbvio. É que eu imaginei, né? Bem óbvio. Deixa eu ver, João. Fala logo. José, Jesus. Pôncio Pilates. Ei, falando em Bíblia. Diz que o Josinho tava na... Só um pouquinho, não é Judas. Não é Judas. O Josinho tava na escola, na catequese, Enzinho. E a professora da catequese perguntou: Josinho, qual que é o quarto livro da Bíblia? Ai, professor, eu não sou muito bom em números. Ah, tá bom, acertou. Senta a resposta, José. Piada evangélica. É, o quarto livro do quarto livro da Bíblia. Piada do pastor Cláudio. Não. Temos o lançamento da promoção aí que vai arrebentar. Ah, não. Opa. Ah, mas de novo a promoção? Ah, não, cara, promoção. Setembro. Bom, setembro, vocês sabem, a Super Jovem completa 35 anos. Ah, né? Verdade. E aí a gente bolou uma promoção bem legal aí pros ouvintes aí que estão acompanhando a rádio durante todo esse tempo aí, muitos aí acompanham, né? Desde a Super Jovem nasceu lá em 1984. Isso. E de lá pra cá, 35 anos, então a gente bolou uma promoção bem legal pra celebrar esses 35 anos. A gente tava falando, o que que vão fazer aí nessa promoção? Vão fazer o que pra o ouvinte participar e, enfim, ganhar um prêmio bem bacana. Lembrando que a gente já sorteou iPhone, PlayStation, notebook, cockpit, iPod, iPad, muita coisa legal. É, né? Televisores. Muita coisa legal. Então é o seguinte, vou rodar aqui a chamada da nova promoção que vai valer a partir de domingo. Domingo, dia primeiro, né? É, dia primeiro. Então, a partir do dia primeiro, ouve aí o que você pode faturar aqui na Super Jovem. Vamos lá então. Vamos ouvir. Em setembro, a Super Jovem faz 35 anos. E pra comemorar, a gente resolveu te dar o presente que você mais gosta. Dinheiro! É isso mesmo! Em setembro, a Super Jovem vai colocar R$1.000 na sua mão! Dá pra pagar as contas, comprar um celular novo, viajar. Aí é com você, né? Pra pegar essa grana, fique ligado na Super Jovem durante todo o dia. Anote dois horários que você ouviu a vinheta da promoção. Depois, mande os horários e o seu nome completo pro nosso WhatsApp 988222300. O sorteio rola no dia 30 de setembro. R$1.000 em dinheiro. Pra você comprar o que quiser. Só tem aqui, na Super Jovem. Aê! Agora falando de parte técnica, que chamada do baralho, do né? Do baralho. Agora, Milão na mão é top. Poxa, resolvi a minha vida. Cara, se eu tivesse Milão na mão hoje, tava feito na vida. Mas eu já tinha largado a mulher, o emprego, já tinha. Eu ia morar na praia. Pra Milão, gente. Mas que joia, Beto. Então, uma super promoção. A partir do dia primeiro, ou seja, domingão, já tá rolando aí, você anota um horário que você ouviu a chamadinha aí. Anota dois horários, manda com o seu nome completo pro WhatsApp, já vai estar concorrendo. Só vão lembrar que é válida a partir de domingo essa chamada. Domingo. A gente só rodou hoje, né? Pra divulgar. Até o dia 30 o sorteio vai rolar no pub, Jorgeão. Ah, tá. Né? O dia 30 vai ser uma segunda-feira, então. Tranquilão. A gente vai fazer até o final do dia, né? Na segunda-feira, no pub. Aí rola o sorteio. Faremos um sorteio. Maravilha. Eu só queria, inclusive, fazendo às vezes também do Kleber, elogiar aí a chamada, mas queria dar uma opinião pro rapaz aí que fez a gravação aí, mas só pra acrescentar uma coisinha no começo ali da chamada, colocar assim, o chefe tirou o escorpião do bolso. É o seguinte, vou fazer o seguinte então, vou convidar a galera. Colocando bem levinho assim, colocando, tirando. Vou fazer o seguinte então, dia 30 de setembro, dentro de mão, vou convidar a galera do Yoyo aqui pra vir, pra participar do pub. Boa. E a gente fazer o sorteio, tá bom? A gente vem matemática. É. Vamos fazer um. E lembrando que é um mês de dureza de setembro, assim, um mês que não dá jamelão. Maria Chiquinha. Milão, meu amigo, você paga as suas contas aí de luz, água atrasada, enfim, aquela conta que você tá. Já pensou no ranchão que você faz com o Milão? Meu Deus. Ou já pensou na pensão que você paga, né, Cleber? Nossa! Cara, tudo bem, né? Tudo bem? Acho que Milão nem é tanta grana assim. Você que tá com as continhas atrasadas. Não, de repente o cara tá com a continha atrasada. Pois é, cara. A galera que vai pra balada, em torno de quantos reais hoje você gasta? Balada 200, 300 por final de semana? Mais ou menos. Você vai pra balada o mês inteiro, cara. Ó, pra rapaziada que não tem habilitação, dá metade da habilitação. Dá metade da cadeira. Verdade, cara, verdade. E agora uma coisa que a gente já vai... que não tem habilitação. E agora a gente já vai de antemão também já postergar as possíveis dúvidas que vêm a seguir a essa promoção, né? Durante essa promoção. Por que, Beto Garcia? Você me explicou, né? Por que Milão? Por que Milão? Por que Milão? Pode explicar o que você falou pra mim, Leo. Por que que a gente resolveu dar Milão? Milão, por quê? Não, porque a gente já deu todos os prêmios aqui na rádio. A gente comentou PlayStation, notebook e tudo mais. E a grana é o que o pessoal precisa mesmo, né? Exatamente. De repente, pra pagar uma, como a gente comentou, pra pagar uma conta, um preço, uma grana a mais. Às vezes o cara ganha, por exemplo, um celular, mas ele já tem. Às vezes ele ganha um PlayStation, mas ele não gosta, né? Não sabe mexer. Daí ele ganha uma televisão, mas ele já tem. Até ele conseguir vender, desvaloriza e tal. É. Milão não, você fala o que você quiser. Isso, verdade, presente, cara, pra você, é, Milão, aí você gasta no notebook, na TV ou no papel. Você faz o que você quiser. Quiser fazer um churrasco, chama nós, tá top. Melhor ainda. Faz o que tu queres, pois é tudo, tudo da lei. Ah, não, mas se a pessoa for pegar esse Milão e fazer um churrasco e convidar a gente, é pouco, vai ter Milão. Que ser, vai ter que ser 5 mil então pra. É pouco pra Milão que a galera que come e bebe. Mais bebe que come. E só lembrando mais uma vez que é pra celebrar os 35 anos da Super Jovem. Né? Dia 25 de setembro, aniversário da Super Jovem. 35 anos. Rapaz, que legal, Milão, hein? A partir de domingo, então, dia 1º, quando você ouvir a vinhetinha, Milão, duas vezes que você ouve, manda os horários, ó, eu ouvi a vinheta de manhã, tal horário, de tarde, tal horário, meu nome é tal, manda no WhatsApp, pronto. Já tá concorrendo a R$1.000. R$1.000. Fazer uma piada interna aqui, eu ia dar a dica pro Beto no dia do aniversário da rádio, ele ficar às 3 da manhã fazendo. Ah, tá bom. Daí, né? Não sei por que estão aí 3 horas da manhã, não tem ninguém ouvindo. Você podia ficar a madrugada inteira, bater o recorde. Vamos explicar, né? Quando a rádio completou aqui, sei lá, 15, 12. 20 anos, não sei. Eu entrei quando nos 10 anos da 35, rádio. Então uns 20 anos, eu acho, quando completou 20 anos. 20 ou 25 anos. A rádio, na época, ela fechava meia-noite e meia, meia-noite, né? Meia-noite e meia. Desligava e voltava às 7 horas do outro dia. Hoje é 24 horas, né? Ah, por isso que tem aquela música do Guilherme Santiago da meia-noite. E aí a gente fez o seguinte, vamos fazer pra comemorar o aniversário da rádio, ficar o final de semana inteiro 24 horas. A gente fez uma escala com os locutores da época, né? Cada um trabalhava um pouquinho mais e eu, empolgadaço, falei, eu quero horário da madrugada, que é bom, né? Fazer o horário da madrugada. Só um adendozinho, Beto, até porque nenhuma rádio era 24 horas isso, na região inteira. Isso, exatamente. Nenhuma rádio era às 20. Até porque não tinha, eu acho, o programa automatizado. Não era automatizado. Né? Era tudo em vinil, isso, CD e tal. Exato. E a gente não tinha automatizado. Então a gente falou assim, só rádios de capital e tal, que eram 24 horas. A gente resolveu comemorar aí o aniversário fazendo um final de semana 24 horas. Da sexta pro sábado e do sábado pro domingo. 24 horas. Aí eu tava ali empolgadaço ali da sexta pro sábado. Empolgadaço. 3 horas da manhã, né? Tocando o barco ali, ia ficar um tempão, né? E caindo mundo de água, chuva. Chovendo, madrugadão chovendo, né? E você ali, pá, naquele pique e tudo mais. Enfim, né? não vou contar o resto da história. O resto acho que a gente quer manter o emprego, né? Ele levou uma mensagem de empolgação. Isso. Recebeu uma mensagem empolgante. Por que ele estava ali? O que ele estava fazendo ali? Ai, meu Deus do céu. O pessoal vai ficar curioso aí. Essa é a vida. Dos 70 anos da rádio, o Beto conta. Quem quiser saber, manda aí no WhatsApp que a gente conta aí. Manda mensagem pelo WhatsApp. Tá bom? Vamos tocar uma música pra galera. Vai lá. I'm underneath the bright lights when I'm trying to have a good time. Cause I'm good now, you ain't mine. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up when you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more, now I let go. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it up. Baby, I'm on the high and you're alone, going out of your mind. But I'm here up in the club and I don't wanna talk. So don't call me up, cause I'm here looking fine, babe. And I got eyes looking my way. And everybody's on my vibe, babe. Nah, nah, nah, nah. Don't call me up. My friend said you were a bad man. I should've listened to the back then. And now you're tryna hit me up again. Nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't need your lies no more. Cause the truth is without you, boy, I'm stronger. And I know you said that I'd change up a cold heart. But it was your game that lasts. Cause ooh, I'm over you. Don't call me up. Don't wanna talk about us. Gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind.

cidade a rodar. Ra, e bem vestida igual a dama da noite, cheirando álcool e fumando sem parar. Garros, meu Deus do céu, diga que isto é mentira. Se for verdade, esclareça, por favor. Daí a pouco eu mesmo vejo os dois juntos. Adiantou. Tá muito rápido esse Fuscão. tá com motor turbo. Ah. Rapaziada, hoje eu que cozinho lá em casa, minha família tá emagrecendo cozinha pra caramba, bom, né? E hoje eu fiz o estrogonofezinho com peitinho de frango. Aô. Lar, meu amigo, lar. Lá em casa, pra alegrar o seu lar. Estrogobofe de peitinho de frango. Coisa. Como é que é? Sassinhame? Sassinhame. Piquei ele, fritei muita cebola, muito tempero. Okay. Aí, não sobrou ninguém. Comi tudo sozinho. É, foi produtos lá, porque lá em casa é só produtos LAR que você pode confiar. E falar em produtos LAR, está aí o Adriano para trazer um pouquinho mais de novidades da LAR para essa galera que curte o programa Yoyo. Boa tarde, Adriano. É, Adriano. Boa tarde, galera. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, meus clientes, queridos. Adriano, que estava cantando Fuscão Preto. Tava, sim. Tava. Lembrando a vida bruta. Tava ligado aí, mas não me deixaram. Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Tudo certinho. Então, tá antes, Adriano, de você falar dos produtos LAR, vamos falar de uma promoçãozinha que vai começar agora no WhatsApp da Super Jovem. Neste momento. Tá neste momento. Manda o WhatsApp pra cá com o nome completo que vai valer um super kit de produtos LAR, mais de R$100 de produtos LAR. Tá entendendo? Um mega kit ali vai ter carne, ali vai ter milho, vai ter tudo, tá? Me alimenta por dois dias. Super kit de produtos LAR, mais de R$100 em produtos, que você vai retirar o voucher aqui na Super Jovem e vai no lugar definido pela LAR, vai retirar este super voucher. A partir de agora, 988222300, participe desse mega kit, eu queria pra mim. Valendo. Eu também. Com valendo. Certeza. Fala aí, Adriano, o que você trouxe aí pra nós hoje? Então, nada, né? De mão vazia. Isso, hoje, no caso, tá achando fim de mês, né, pessoal? É mais light o negócio, velho. Mas tá pra entrar um dinheiro aí, que nem dos amigos. Opa, opa. Então, assim, gente, tô lançando essa campanha aí, a gente vai fazer meio frequente aí, então, hoje mais um kit aí, começando, né? Pro pessoal também, às vezes o pessoal fica meio receioso de pegar um produto de lançamento. Sim. Mesmo sabendo que o produto é bom, mas fica meio com receio, né? Então a gente vai sortear para gerar degustação, o pessoal levar para casa, experimentar e ver que é bom o produto, que o tempero é bom. Usar essa facilação é sacanagem. É bom demais. Produtaço. Então, assim, vamos começar com essa campanha aí, pro pessoal começar a conhecer os lançamentos através dos kits aí. E vamos lá. Com certeza. Vamos à venda aí. Hoje todos os grandes supermercados da cidade têm LAR, né? Tem todos. Então, e se não tiver, você chega onde na mercearia que você compra, no mercado que você compra, e se não tiver LAR, você reclama, porque na produto quitanda de extrema qualidade, produto de bom gosto. Eu sempre brinco com o frango a passarinho, e um amigo meu me falou esses dias, pô, é verdade o que tu falou, comprei o frango a passarinho de um outro produto, só tinha os cotocos, só a canela da galinha. E olha, Jorjão, não querendo dizer, mas hoje de manhã mesmo eu tava falando com um cliente, ele falou: Adriano, não sei se é o programa. Eu falei, com certeza deve ser, né? Uhum. Mas o que tá vendendo de frango é passarinho, cara. Olha aí, muito bem. Isso aí, é o feedback do programa. Parabéns, audiência. Mas então vamos começar a falar mais do milho, vamos falar mais disso. Milho é só tu que gosta. Uma Delar, todo mundo gosta. Mas, com certeza. Então tá valendo a promoção, um kit com mais de R$100 em produtos LAR. Vai ter toda semana, né, Adriano? Toda semana, nós vamos fazendo assim daqui pra frente. Toda semana, toda sexta-feira a gente vem aí, vai divulgar. Tem bastante lançamento, então dá pra fazer um negócio bem caprichado. As linguiças também, né? A gente vai fazer alguma coisa. Você quer meter a linguiça, né? Vocês experimentaram, viram que é bom, né? Assim, o Kleber adorou. O Kleber chegou com os olhinhos brilhando, disse que comeu o saco inteiro de linguiça. Não quis nem dividir com os companheiros. Ei, Jorjão, falando em linguiça, tem a questão do passeio também, né? Ah, é? Ah, é verdade. Esse passeio não pode fazer agora. Esse passeio não se faz agora. Então vamos aproveitar, vamos participar das promoções produtos LAR nos melhores supermercados e mercearias da cidade. Com toda certeza. E quem não tiver, é só entrar em contato com a gente aí. No telefone. Número 469-9115-2264. Eu ainda vou fazer uma voz igual a vocês. 2264. Tô treinando em casa, viu? O guerreiro tá curioso ali, eu falei de passeio. Não, ele nem falou nada. Ele tá viajando. Fora do ar se fala. Ah, é. Agora ferrou tudo. Mas é. Então vamos aproveitar e vamos participar. Adriano, mais alguma consideração? Show de bola, pesada. Tranquilo, vamos à luta. E eu queria só mandar um abraço pro pessoal lá de Medianeira, em Matelândia. Grande abraço. Medianeira. Matelândia. Vamos pra lá. Eu acho muito bonita a Medianeira ali. Eu sempre passei por ali algumas vezes, que fui a Foz do Iguaçu, eu nunca cheguei, mas da própria BR dá pra ver que é uma cidade muito bonita. Dá pra ver. Não, Medianeira. As empresas... Quantos mil habitantes? Ela não é muito grande, na verdade, não vou precisar quantos... Uns 200 mil, eu acho. Andar com Foz dá 1 milhão quase, né? Nossa. Vamos participar grande, então. É pequeno no tamanho, mas é grande na... grande na qualidade. No coração. Se é Produtos Lar, pode confiar. Boa. Beleza? Valeu, Adriano. Valeu, gente. Abraço, Adriano. Um abração. Bora. Aí. Vamos tocar a música. Esse é o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I'll look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see. Falling behind, what could be? Super Jovem. Na sacadinha. Essa é a churrascada do Thiago Brava. Respeita o embaixador, bebê. Fala comigo. Ô,

queria ser a cama que ela deita. Eu queria ser seu primeiro amor. Eu também queria ser seu travesseiro pra encostar no rosto da Alvã. Mais linda do Duque Dalvan, né? Duque Dalvan. A mulher maravilha. Modelo. Oi, esse é um falsete. Mas a Marvel, velho. Queria ter um berrante agora. Eu ia falar merda. A gente vai falar pra ser rasgampa. Você vai ver o berrante. Eu ia falar merda. Continue mandando seu. Continue mandando seu WhatsApp no 988222300. Por quê? Porque tem um super, um mega kit de produtos Lar. Mais de R$100 em produtos Lar para a sua casa. Manda aqui, sorteio no final do programa. Aliás, entupiu de participação aqui no nosso WhatsApp. Brincadeira. Que beleza, zap, que brincadeira essas férias, meu. Vambora? Nossa, que todo mundo ficou quieto, assim, desanimado. Piada, vamos trazer uma piada. Vai lá atrás. O bêbado começou a apertar a campainha do apartamento do primeiro andar. Ô, seu marido tá em casa? Tá sim, bêbado safado. Vai incomodar sua mãe? Ouviu o bêbado pelo interfone. No segundo andar. Ó, seu marido tá em casa? É claro que sim, meu marido é uma pessoa decente. E por aí foi o bêbado enchendo o saco até que no último andar. Ó, seu marido tá em casa? Não, não está. Disse a dona furiosa, né? Então, a senhora pode descer aqui pra ver se sou eu? No ônibus, a senhora está com uma imensa vontade de soltar um pum, né? Mas ela sabia que não ia aguentar por muito mais tempo, então ela teve uma ideia. Ela estava com o jornal na mão, ela falou: vou rasgar o jornal ao mesmo tempo que soltar o pum, né? Pois com o barulho do jornal, ninguém vai ver o barulho do pum. Né? A velha então levanta discretamente um ladinho da bunda, da banda, solta aquela bufa e rasga o jornal. Brrr, né? O bêbado olhou e perguntou: ô, a senhora vai limpar aqui mesmo? Vai limpar aqui mesmo. Ó, qual é a capacidade de um pendrive de um baiano? Opa, capacidade de um pendrive. Eu achei o aplicativo, tem umas perguntinhas bem podres aqui. Vamos lá. É assim mesmo. Qual é a capacidade do pendrive de um baiano? Eu não sei. Um giga, um mega, um sei lá. Um terabyte. Você quase acertou. Ah, é? Um ginga. Ah, um ginga. Um ginga. Ah, verdade. Mas bem devagarzinho, né? A minha vizinha chegou pro cachorro dela, né? Uhum. Aí ela falou: Rogério! Então, os vizinhos estão falando aí que você fica correndo atrás dos outros de moto. De Rogério, o cu deles, eu nem sei andar de moto. O Rogério fala. É. Dois caçadores caminham na floresta quando um deles subitamente cai no chão com os olhos revirados. Nossa, a bruxa. Não parece estar respirando. Outro caçador pega o celular, liga para o serviço de emergência e diz: meu amigo morreu, o que que eu faço? Com a voz pausada, o atendente explica: meu senhor, mantenha a calma. Primeira coisa a fazer é ter certeza que ele está morto. Aí vem um silêncio, logo após se ouve um tiro. A voz do caçador volta à linha e ele diz: ok, e agora? Uma velhinha com idade bastante avançada chega na farmácia e pergunta: tem remédio para mal de Alzheimer, meu filho? O farmacêutico responde: tem sim. E ela pergunta: tem o quê? Meu Deus. É. Mais uma charadinha nesse padrão aí. Mano do céu. Tem o quê? Olha que os politicamente corretos vão processar a gente aí. Os veganos vão entrar em contato aí. Vai, Guilherme. Pera aí que meu telefone bugou. E olha que é iPhone, né? Mas às vezes as pessoas se sentem ofendidas. A mocinha lá do Rio Grande do Sul que matou as girafas da Amazônia, ela tá com depressão agora. Depressão. As pessoas tiraram o sarro dela. Ela é de... Ah, porque ela manta. Ela é de... Não, a gente comentou, vocês viram a pintura no tórax dela? Tinha uma girafa, mas tinha dois bichos copulando. Não, tinha uma girafa de três pernas, tinha dois bichos acasalando lá. Tinha coelho. Eu falei esses bichos, né? A porra pegando fogo na Amazônia lá. Os bichos lá. Escrito flop, flop, flop. Meu Deus do céu. Recuperou aí? Agora. Marvin, agora é só você. Vai lá, Marvin. Sabe como é o grito de orgasmos de uma sorveteira? Ô, louco! Nossa. Uma sorveteira nos, tendo orgasmos, como é? Ai. Espero que seja fora do trabalho, né? É, né? Verdade, cara. Como é que tem que fazer esquimol. Vamos agora, neste momento cultural do programa. Viu? Nesse momento cultural do programa, vamos ver como é o orgasmo de uma sorveteira. Ai, que bom. Uma bosta, mas tá bom. Agregou. Uma empresa entendeu que estava na hora de mudar o estilo de gestão e contratou um novo gerente geral. E o cara veio determinado a agitar as bases e tornar a empresa mais produtiva. Princesa. No primeiro dia, acompanhado dos principais. É repetida? Não, eu falei princesa. Ah, tá. No primeiro dia, acompanhado dos principais assessores, ele fez uma inspeção a toda a empresa. Em um dos setores, todos estavam trabalhando, mas um rapaz novo estava encostado na parede ali, com as mãos no bolso. O cara olhou e falou, o cara encostado na parede com a mão no bolso, pá! Vendo uma boa oportunidade de demonstrar a sua nova filosofia de trabalho, o novo gerente perguntou ao rapaz, quanto é que você ganha por mês? Aí o rapaz respondeu, R$300, por quê? Respondeu o rapaz sem saber do que se tratava. O novo gerente tirou dos R$300 do bolso e o deu ao rapaz dizendo, aqui está o seu salário desse mês, agora desapareça e não volte aqui nunca mais. O rapaz guardou dinheiro, os trezentão, e saiu conforme as ordens recebidas. O novo gerente então, enchendo o peito, perguntou ao grupo de operários, algum de vocês aqui sabe o que esse tipo de rapaz fazia aqui? Sim, senhor, responderam atônitos os operários. Ele veio entregar uma pizza e tava guardando o troco ali. Ganhou trezentão. A mulher, a polícia chega na casa de uma mulher muito feia, mas feia mesmo, sabe? Nossa. Tipo, feia. Feias, só tem isso a falar. E foram em mim aí de cabelo comprido. Pensa em mim como mulher, ela era assim. Aí prenderam um tarado que tava lá na casa da mulher, enfim. Ah, ô louco, tinha tarado pra ela. Tinha tarado pra ela. Quantos anos a senhora tem? Tenho 40. A senhora foi lutadora. Era Maria do Rosário. A senhora foi lutadora na vida, sim. Foi campeã de artes marciais quando era jovem. O delegado, em seu interrogatório, continuou. Puxa, ainda bem que nós conseguimos pegar esse maníaco. Ele estava aterrorizando já faz um bom tempo. Ele, por acaso, molestou a senhora? Sim, doutor. Me violentou por quase 3 horas. Nossa. Até que vocês chegaram. Ah, vejo que a senhora lutou bastante, ele está todo machucado. E a mulher disse, sim, é lógico, ele não queria. Então tá explicado. Ei, você ainda não percebeu, depois do que aconteceu. Sobrou nós dois, agora é só você e eu. Só viajar. Nem pego o passaporte, cê me leva pra qualquer lugar. Senhora, é pra voltar. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar de uma novela, o que é nossa luz? E se cortarem a luz, a gente vai jantar. Se a gente tem amor, a gente tá no louco. Um pagodinho pra esquecer, ouvindo SPC. Um funk, eu e você, um dog e do suco. Você é a coisa mais perfeita feita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos. É assim, dias de luta e dias de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar de uma novela, o que é nossa é luz. E se cortarem a luz, a gente vai jantar a luz. Todas as manhãs, você me traz sorte. copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sobro sem pausa, quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, Boa Vista. Aqui não. Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu sofro sem pausa, quem quiser me amar sofrer essa bagaça. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. E o seguinte, mês de setembro, 35 anos da Super Jovem. Que beleza, cara. A Super Jovem, essa emissora, compreendendo que muitas vezes você precisa de uma grana, né? Que falta. Que sobra dia disso no mês. Então é o seguinte, a gente vai jogar R$1.000 na sua mão. Isso mesmo, em dinheiro vivo. Em grana, dinheiro pra você pagar suas contas. 10 de 100. De repente fazer suas compras na leve, pra você, enfim. Fazer um lanche no Dog King. Fazer o que você quiser. R$1.000 aí você vai faturar em setembro aqui na Super Jovem. Então fica ligado a partir de domingo, né? Dia 1º, né, Jorgão? Domingão. Já entra a chamada da promoção, você anota os horários ali, manda com o seu nome completo no WhatsApp, já vai estar concorrendo no dia 30 de setembro, durante o programa Pub, com a participação de toda a galera do Yo-Yo. Com certeza, vamos fazer um festão aqui. Fazer uma festa e sortear R$1.000. Infelizmente, nós não podemos participar dessa. Que pena, eu precisava desses milão. E ajudaria bastante, né? Muito nesse momento. Barbaridade. Muito nesse momento. Muito, muito, muito. É a Rede Leve com a gente aqui no estúdio da Rádio Super Jovem no Yo-Yo, trazendo as excelentes ofertas pro seu final de semana, pra sua sexta-feira, o sabadão, sempre atendendo até as 4 horas da tarde. E o meu querido amigo Tito com a gente. Boa tarde, Tito! Boa tarde, Beto. Boa tarde, a cúpula da Rádio Yo-Yo, Beltrão, região. Vamos lá para uma sexta-feira maravilhosa. Sextou. Com atendimento hoje até às 18h30 e amanhã, sabadão, até às 16 horas. Boa, boa. Beleza. Sempre até às 4 horas da tarde, um sábado. Como fala o nosso amigo Robert, vamos quebrar o cofrinho, vamos pra leve, porque isso. Aqui você vai comprar segunda peça custando R$1 só. O que você vai comprar? Vai comprar calça jeans, feminino, masculino e infantil, várias marcas aí, toda a numeração, com a segunda peça, R$1 hoje e amanhã. Bah, segunda peça, R$1 só. Vai encontrar camisarias masculino e feminino também com a segunda peça, R$1. Vai encontrar todo o estoque de inverno também com a segunda peça, R$1. Todo o setor de inverno também entra na promoção, Tito? Com a segunda peça, um realzinho também. É então, sensacional essa promoção, hein? Pô, tem que correr pra leve e aproveitar. E também, vamos falar das novidades aí, da nova tendência, primavera-verão. A loja tá cheia de novidades. Já na vitrine. É, o que vocês verem aí nas passarelas, na televisão, vai encontrar na leve hoje, tá? E trazendo aí o maior prazo. Ah, nós estamos em pleno mês de agosto. Não vai pagar nada em agosto, nem setembro, nem outubro. Hoje e amanhã em especial, começa a pagar somente no mês de novembro. Novembro! Muito bem. Boa, então aproveita as promoções. Eita. E no crediário Pula Pula da Leve, começar a pagar em novembro. Primeiro pagamento em novembro, crediário próprio, não é financeiro, então o povo tem que ir hoje e amanhã, como falei, horário de atendimento mais que especial, hoje até às 18h30, amanhã até às 16h, e é todo estoque, né, Beto? É feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. As tendências aí da nova estação é todo estoque. Primeiro pagamento para novembro. Ô Tito, pessoal aí que já sentiu que mudou o clima, né? Já tá naquela cara de primavera, verão. Enfim, o que o pessoal encontra aí das novidades para essa estação na leve? Vai encontrar camisetas, bermudas, setor masculino, regatas, setor masculino, saias, vestidos, shortinho. Toda aquelas novidades lá da primavera, verão, vai ter na leve com as grandes marcas aí, como já falei, das tendências aí, vai encontrar tudo na leve, tudo, feminino, masculino, infantil, vai encontrar tudo na leve com esse maior prazo de hoje e de amanhã, tá? Somente, primeiro pagamento somente lá pra novembro. Só na Rede Leve. Muito bem. E você que não é de Beltrão, de região, tem mais uma forma aí de pagamento. Você pode fazer no boleto. Boleto. Né? Ah, eu moro em dois vizinhos. A loja imprime o boleto, leva lá pra sua cidade, paga isso. Na lotérica. Não precisa vir todo mês pra Beltrão, né? Mais pra comodidade, né? Pagamento. Nos cartões de crédito, tudo em 12 pagamentos. Cartão de crédito é outra exclusividade até 12 vezes. Geralmente as lojas vendem até 10 vezes, né? Na leve. Até menos, né? Até menos. Com a leve você pode parcelar no cartão até 12 vezes. 12 pagamentos. Bárbaro. Aí é bom demais. Aí. Convite tá feito então pro povo ir hoje e amanhã aproveitar aí as grandes promoções que só a leve tem, só a leve faz. Sensacional. E a leve, calçados, queremos saber também das promoções. Robert, tudo bem, Robert? Boa tarde, né? Pra você dizer só dar tchau, valeu, foi uma próxima semana. Eu tava esperando. Você viu que o Beto só com o Tito ali, né, cara? Não, parceria, né? Parceria, né, cara? Que é isso, parceria, cara? O cara não queria falar comigo. Não te deu moral. Tô sem moral mesmo. Tá, vamos falar de promoção que hoje na Leve Calçados você também vai encontrar, cara, vários produtos identificados em todos os setores. Vai encontrar na linha de tênis masculino, setor infantil, gente, tá com muita oportunidade. Tênisinho pro seu piá ir pra escola, pra sua menina ir pra escola, sandálias, sapatilhas. Nós temos também o setor de sapato e sapatênis masculino. Vai encontrar as melhores marcas do Brasil. Ferracini, West Coast, Pegada. Você vai também encontrar Rafarilho com essa promoção fantástica. Você compra um par e o outro você vai pagar somente um real. Um real. Ah, se a gente fala assim, às vezes as pessoas não entendem. Mas vou explicar então certo. Sim. Tu foi lá e comprou um sapato da Ferracini. 150. Certo. Tu pode escolher até outro... Do mesmo valor que tu vai pagar somente um real. Bah, então veja bem, tu vai pagar 150 em dois... Muito barato. Pares, né? Dois pares. Sensacional. É muito oportunismo para que você faça essa economia. Vou falar uma promoção diferenciada. Olha só, rasteirinha. Olha a marca, Via Marte. Quanto tu chuta mais ou menos o preço da rasteirinha Via Marte? Tu conhece a marca? Nossa, Via Marte não é. É pro ele top. Conceituada. Ele usa. Se tivesse numeração, acho que tu ia usar. Olha o preço. Rasteirinha em qualquer lugar, tu vai pagar R$ 79,89. Hoje e amanhã na Leve Calçado, somente R$ 29,90. Não é a parcela, já é o preço final. Caramba. Você vai comprar a rasteirinha da Via Marte por R$ 29,90. Produto que geralmente encontra R$ 80. R$ 89,79. Tem. Nessa faixa, daí pra cima. Hoje, R$ 29,90 rasteirinha da Via Marte. Olha a marca, gente. Por que a gente consegue esse preço? Porque nós temos 40 lojas, né? Quase mesma idade, a Super Jovem Leve, mais de 40 anos, né? Vocês são 35. Tá quase, né? Tá quase. Né? E a gente consegue esses preços diferenciados da fábrica porque a gente compra em quantidade. Tem credibilidade, as promoções são verdadeiras, você pode ir lá, se não achar o que precisa, vai lá, chama o gerente, porque o gerente está ali para fazer o melhor negócio para você. O Tito falou do prazo, né? Olha só, tu vai passar agosto, não paga nada. Setembro, não paga nada. Outubro, não paga nada. Tu vai pagar com o teu 13º, velho. Em novembro. 13º, então que tranquilo. Show, hein? Que tu show. Vai lá e compra pra família inteira e paga somente com o teu 13º. Então fica tranquilo, parcela sem juros, a Leve não cobra juros. Você falou nos cartões em 12 vezes. Cheque, a gente faz o seguinte, joga pra quando você quiser. Olha o diferencial. 2020. Jogar pra quando você quiser. Ah, isso. Aí lá a negociação é diretamente com o gerente, então você vai fazer o melhor negócio. Nós temos mais de 180 condições de pagamento que com certeza uma vai se encaixar no seu bolso. E eu sempre falo, chame o gerente que nós estamos ali pra fazer o melhor negócio pra você. Estamos com uma equipe preparada, especialista naquilo que você precisa. Tênis pra caminhada, nós temos setor esportivo, sempre falo aqui na Super Jovem, sim, que nós temos uma clientela muito forte de vocês. Então você que tá escutando aí, não conhece o setor esportivo, vai lá, conheça, nós recebemos toda a coleção da Adidas. Show de bola, viu? Show de bola. Toda a coleção da Adidas, uhum. Recebemos camisas de time agora, Real Madrid, Juventus, Arsenal, Manchester United, Bayern de Munique. Tem no Grêmio também ou não? Do Grêmio vendeu tudo já. Vendeu tudo. Já tive que pedir reposição. Do Inter já tá meio assim. Ele deu problema. Deu falha na zaga brasileira ali. Do Inter. Deu problema ali. Deu problema. Já colocamos com 30% das do Inter. Eu ia lá comprar o. É, mas 30% desconto, viu? Não tá tudo perdido ainda, Jorge. Tudo perdido. É a Copa do Brasil, homem. É motivação. Campeonato brasileiro, pô? Vocês estão dizendo que tá perdido. Você não acredita? Tu que tá de bem desmotivado. Não, falando sério, a camisa do Internacional. 30% de desconto. Olha, tá? Hoje, boa amanhã, notícia, pelo menos. Nós vamos fazer 30% de desconto. Camiseta da seleção brasileira, aquela a pretinha. Não, não, aquela pretinha trabalhada, sim, que eles entram no jogo, daí tem a azul, tem a amarela, a top, velho. Também com desconto de 30% de desconto. Então você que tá nos ouvindo, quer comprar uma camisa oficial do seu time, pode ir lá, nós temos a do Palmeiras, né? Também do Palmeiras, é. É, do Palmeiras, né? Fazer o quê, né? Tem lá. Né? Tem a do Palmeiras, a nova que saiu da Puma, que tá muito bonita. Muito bonito. Aliás, o setor inteiro de esportes aí da Leve é show. É completo, é completo. Você que anda de bicicleta aí, a gente tem um capacete de bike. Tem aquele shortinho? O shortinho já com a proteção. Aquele atochado, né? É. A camiseta com proteção UV. Tem tudo que você precisa fazer teu esporte. Então, aguardamos você hoje até 6:30 e amanhã, sabadão, até as 4:00. Fechou. Abraço, bom final de semana a todos. Que voa, né? Leve, calçados e confecções. Tá abrindo em Foz do Iguaçu ou reinauguração em Foz, que eu vi alguma coisa. Vai ser agora em dia 1º de setembro. Vamos reinaugurar a confecção, né? Esses dias atrás a gente foi pra lá, né? Fazer a inauguração da Calçados. Isso. E agora vamos reinaugurar a nova loja de confecções em Foz. Em Foz. Tá forte por lá também, Leve. Tá. Aquela região lá é top, que né? Que maravilha, né? Sensacional. É, a Rede Leve, e agradecemos aí imensamente a parceria. Eu não preciso nem atravessar a ponte lá, né? É sensacional. Leve Calçados e Confecções, intervalo comercial, pode isso ser? Mesmo. Isso mesmo, vou mandando o WhatsApp, né? Na Super 988222300, finalzinho do programa, um super kit de produtos Lar, mais de R$100 em produtos Lar pra você. Pessoal, tô com fome. Também tô com fome. Vou ligar. Sabe o que eu vou fazer? Só que agora ainda tá fechado o delivery, mas às 18:01 vou ligar lá pro Dog King pra vir um xizão daquele pra tudo bem nós, Jorge. Então vou ligar hoje. Vou bancar essa brincadeira hoje, tá isso bom? É. Vou ligar no 30. Tá gravado aqui. Pessoal, tá gravado, isso é um programa de humor, tá? Vou ligar no delivery do Dog King, 3055-5551. Dog King é fantástico. Os lanches maravilhosos, deliciosos, tem dogão, tem cheeseburger, tem o que você quiser, e tem mais promoção de mês de agosto, aproveita porque só tem mais hoje e amanhã, tá? Promoção de mês de agosto, na compra do seu lanche, o refri custa apenas 99 centavos, muito barato, a lata de refrigerante, e não é marca diabo, tá? Não. É Coca, é Fanta, coisa Sprite, boa. 99 centavos apenas. Você pede o lanche, a lata de refri, 99 centavos, mas é promoção de agosto, ou seja, estamos no dia 30, somente hoje e amanhã. Esta mega promoção acaba amanhã, acaba dia 31, lá no Dog King. Aí você não quer ir lá no Dog King, quer pedir pelo delivery, quer ficar em casa, de boa? 3055-5551. O lanche mais delicioso de Francisco Beltrão, Dog King. Eita, urei. Maravilha. Urei. Final de semana é É soda, bom, né? É bom, bom. Sensacional. Vamos, vamos. Enquanto vocês falam aí, eu vou fazer o sorteio aqui do menino ou da menina que vai ganhar aquele super kit do produto Lar. Lar, tá? Ó, mais uma charadinha. Charadinha, vamos lá. O que o Antônio Fagundes falou quando entrou no restaurante vegetariano? Que o Antônio... É cilada, Bino. É salada, é salada, Bino. Salada, Bino. É uma salada, Bino. Salada, Bino. Quase. É, quase acertei. E essa semana aí o pessoal tava falando. É uma bilada, da... Sino. Falando da filha do Fábio Júnior lá, a Cléo Pires, né? Ela tá gordinha, né? Nossa, que delicinha. Aham. Uhum. E o pessoal falando mal dela, porque ela engordou uns quilinhos. Ah, não, o que a galera tem a ver com a vida, com a gordura, com a magreza da pessoa, feiura ou beleza? Pois é, eles são... O que tem opinião, cara? Eles são idiotas e a gente não fica falando da idiotice deles, né? É, estamos falando agora, até né? Porque se... Estamos falando agora, né? Até porque se fosse falar da nossa beleza, minha e tua, Júnior, eles perderiam um tempo. É, não perderiam nenhum tempo. Não perderia um tempo. Não teria assunto. Não existe, né? Desculpa cortar, eu nunca corto ninguém. Não. Mas é a função das redes sociais, dos fofoqueiros. Dos haters. Dos haters é ficar fazendo isso aí. Né? Graças a Deus, padrão, tô livre disso. Eu tenho vida pra cuidar. Ah, eu tenho um gato. Eu tenho que ganhar dinheiro, não posso ficar nas redes sociais vendo bosta. Outra jaradinha pegou pesado. Qual cantora tentou adotar Jesus Cristo? Exatão. Hã? Qual? Ah. Não. Aí, hoje ele tá pegando no pé de Jesus, hein? A Baby Consuelo? Não. Ah, como é que é? Qual cantora tentou adotar Jesus Christ? Jesus. Ah. Oh, Jesus, como diz ela. Não, peraí. Essa uma tá Madalena. Legal. Não. Maria do Rosário. Vou dar uma dica internacional. Internacional? É um trocadilho, tá? Eita. É um trocaralho do cadilho. Madonna? É um trocadilho do... Não, a Madonna deu pra Jesus. É, deu pro DJ lá. Deu moral, né, pro DJ. É. Não, eu não tô conseguindo pensar agora. Demi Lovato. Nossa, que bosta, mano. Nossa. Viu, Guerreiro? Beleza, valeu. Um abraço, sexta-feira que vem, tu tem uma folga aí das 2 às 4. A gente vai dar uma folga pra você. Você vem 4 e 1, que daí você... Né? Sou seu amigo. Ainda bem que eu não faço isso no pub. Não vai nada embora. Já tava fora. Olha, o Ellison Velter foi o ganhador. Passa aqui na portaria da Super Jovem. Retire o seu Super Vale. Vai ter mais de R$100 em produtos. Porque é produtos Lar, você pode confiar. Ellison Velter, cara, deu participação pra caramba. Quase entupiu o nosso WhatsApp. Entupiu aqui. De alegria. E o Alisson Velter vai passar aqui. Ellison Velter. É Ellison, não é Alisson. Ellison Velter. Deve já ter ganho alguma coisa com o Júnior, porque ele sabe até o nome. Porque ele participa toda manhã aí. Então o Ellison Velter passa aqui, retira o seu voucher e fica feliz da vida. Vai ter produtos Lar o final de semana inteiro pra degustar. Parabéns. Manda uns pra nós aí. Quero dar uma dica especial também, antes de a gente dar a continuidade. No final de semana você tem que deixar o seu carro legal, abastecido, para você dar aquele rolê, né? Para você passear. Isso. E o lugar certo para você abastecer é no Auto Posto São Carlos, que é ali, bom preço, qualidade e tem um atendimento fantástico. Sempre quando eu só abasteço meu carro no Auto Posto São Carlos, você chega lá, o pessoal já te atende muito bem, pede se quer lavar o para-brisa, pede como é que tá a água, sabe, assim, esse tipo de atendimento, essa atenção com o cliente, você tem com certeza no Auto Posto São Carlos. Aí você tem aquele cafezinho especial, você tem aí lanche, tem suco, refrigerante, tem cerveja, enfim, o que você precisar você tem na conveniência do Auto Posto São Carlos. Na hora de abastecer o seu carro, pense muito bem, você que é de Marmeleiro e região, tem na D'Ambros e Piva, bem no centro de Marmeleiro. Você que é de Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, próximo ao Mano 3, tem Auto Posto São Carlos. Abastece lá, você não vai se arrepender, seu carro não vai tossir, não vai dar problema em nada. É topzera, top da balada, Auto Posto São Carlos. É isso aí. Botei fé. No espício, como diriam os antigos, no espício, um doido pulou na piscina pra se matar. Um outro doido pulou e salvou o doido que tava se afogando. Jesus. Aí no outro dia, o diretor do espício foi conversar com o doido herói. Rapaz, estamos surpresos com o seu ato e reavaliamos o seu caso e você terá alta do espício. Aí, você pode ir pra casa, mas temos uma má notícia pra você. aquele seu amigo que queria se matar ontem, ele queria mesmo se matar, encontramos ele hoje cedo, enforcado. Que má notícia. Bah. Aí o doido respondeu: fui eu que pendurei ele pra secar lá. No final do culto, a moça muito bonita chega ao pastor e fala: nossa, pastor, eu tenho uma coisa, nossa, pra confessar, eu tô muito arrependida de uma coisa que eu fiz e eu queria que o senhor me ouvisse. E daí o pastor fala: tá, fala, minha filha. Ah, o senhor sabe aquela igreja nova que abriu ali do outro pastor, um pastor bonito, ah, né, tal. Fui lá e acabei saindo com ele, a gente acabou transando. Daí foi ungida. Eu preciso de uma penitência, eu preciso saber o que eu posso fazer pra pagar os pecados. Afastar esse mal de mim. Ele falou: eu só quero lembrar que a sua igreja é essa. Ah. Pode continuar. Não digo mais nada. O índio viu a Índia tomando um banhinho lá no rio e falou, né? Índio, quer água? Aí a Índia se enrolou na toalha. Olha o índio moderno com toalha. E foi pegar um copo. A toalha era. Não, calma. Tem pior. Ó, a Índia foi se enrolar na toalha e foi pegar um copo. Nossa! Olha! Oxe. E depois ela foi na casa da Anitta ainda. Ela foi pegar o notebook dela, na casa da Anitta, né? Pra ligar, pra falar com o advogado dela. Aí quando. Mas a internet tinha. Caído. Tinha caído. É, porque ele não era Beltrão Neto. Tava sem WhatsApp. É, WhatsApp. Quando ela pegou o copo, a toalha caiu. E daí aí o índio falou: a mim não querer mais água, mim querer bicho peludinho. Aí a Índia sem graça, né? Não conhecia a Giletinha? É, o índio sem graça, a Índia, né? Sem graça, se abaixou pra pegar a toalha que tinha caído, né? E sem querer soltou um peido, né? Aí o índio: mim não querer mais bicho peludinho, mim querer buraquinho que habita. E morreu. Jesus. Ai, ai. Vou tocar um programa. Ei, sabe qual que é o fio mais forte do mundo? É. Qual que é o quê? O fio mais forte do mundo? É o fio. Fio? É o fio desse bicho peludinho. Ele arrasta Hilux, arrasta carro. Verdade, não tem casa. Não tem casa. Não tem. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. We'll be right back.

fiquei sem você e me acostumei. Pensei que quando te encontrasse ia tremer, mas eu nem balancei. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Não sobrou nada. Você é a minha ferida curada. É que o frio na barriga, a saudade esquentou. O amor que tinha, a distância zerou. Essa dor aí logo passa. Sou um viajante, vivo nas estradas, rodando de norte a sul do país. Enfrento perigo, atravesso fronteiras. Ah, tu sabe que é isso. Assim opa. Canta o meu sertão. Assim. Não é meu povão, sempre, sempre. Francisco Bonatinho. Francisco Bonato. Wafer Balduco, só 99 centavos. Sabão e bote xã. Um abraço pra você, ouvinte da princesa. O nosso amigo Ellison Welter, ele que ganhou o vale lá da LAR, ele mandou aqui, agradeceu e tal. Opa. Falou, manda uma música aí pros piás do mercado industrial. Opa. O Ronaldo é o... Alisson. Eu. Estamos sempre ligadinhos ouvindo a rádio. Beleza, brigadão. Valeu, valeu. Que bom, parabéns. Aí, aproveitar um show. Final de semana legal. Manda umas cuca pra nós aí depois. tem aquela marca nova de cuca Abeludos. Abeludos é muito bom. Boa, muito boa. Nossa Senhora. Logo que eu quero te ver. A mamãe te ama pra valer. Sem você nossa vida é ruim. E assim, cara, vamos terminando. Quando eu era pequeno. E a gente acha que funk foi a coisa mais ruim que foi feita no mundo. meu pai e minha tia, a mãe do Júnior, cantava, tinha uma dupla, né? E também ele cantava com o Jairo. Cara, eles cantavam essa música, eu tinha uns 5 anos, cara. Eu corria, eu me escondia, chorava. Chorava. Eu não gostava dessa música. Até hoje não gosto. Não, e agora o pior que é, daí meu irmão canta essa música com o Cristiano. Eu falei, pelo amor de Deus, tira essa bosta dessa música do repertório de vocês. É só muito... pra eu chorar. Só pra eu chorar. E com esta bela canção, vamos nos despedir? Vamos. Lembrando que domingo tem Domingo Rock. Domingo Rock. Tem muita coisa legal. E a partir de domingo, a nossa super promoção. Milão na sua mão aqui na Super Jovem. Mil de bom. Que de bom. Maravilha. Dito isto, bom final de semana. Tchau. Tchau, galera. Se cuidem aí, gente. E saio pro mundo.